Assim, mas comigo do seu lado, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. Logo essa mágoa vai ter fim. Quem te desprezou, logo vai esquecer. Pois eu estou aqui só pra amar você, te amar de verdade, te fazer sorrir e cumprir a promessa de nunca te trair. Seu lado.